Ah, já tá gravando? Já. Bom, esse aqui é registro permeável, que é um projeto de extensão, que é vinculado ao projeto de pesquisa que eu coordeno e realizado pelo grupo de pesquisa que eu também coordeno. Ele faz parte, são eventos naturalmente que acontecem todo mês, onde a gente chamou um convidado, né, que a gente já realizou, esse é o sétimo, e que ele vai falar sobre um processo de trabalho que interessa para ele falar, não precisa falar exatamente sobre a sua trajetória, mas sobre o processo de trabalho, e tem algumas questões dentro desse, né, dentro da fala que o convidado participa, que ele, dentro dessa gravação que a gente faz, a gente vai utilizar, então, para colaborar com o projeto de pesquisa sobre paisagem e ambiente, que a gente vem pesquisando, né, desde 2013. Aí eu chamei, essa vez, convidei a Paula, né, que é uma amiga também, que além de ser uma fotógrafa importante para a gente aqui na Belém, não só em Belém, no Pará, e o trabalho dela fora daqui. É, para ela partilhar um pouco do processo dela de trabalho com vocês. E é porque esse projeto é um projeto muito voltado para o aluno do curso de artes, né, onde a gente discute só fotografia, mas a gente discute questões dentro daquilo que seja expansivo para a arte. Então a Paula é uma fotógrafa que ela tem uma história, não vai se apresentar ao longo da história, mas ela tem um trabalho, né, muito conhecido, o trabalho dela na pesquisa dela, né, mais de 15 anos com a Transamazônica. Mas como o trabalho dela, na verdade, foi se expandindo, ela foi uma das fotógrafas durante muito tempo trabalhando no Jornal Liberal, agora não está mais lá, está trabalhando independente, está no Sesc Boulevard, né? Aí, bom, agora fica a Paula, vocês... Pois é, aí eu perguntei, Cláudia, mas afinal, o que você foi? Né? Aí ela me mandou um resumo que fala justamente disso, de como vocês estão buscando trabalhos que tenham a ver com o movimento de quem cria, com a paisagem, com o espaço onde convive. Então, para não ser muito longa, eu achei mais interessante pegar esse penúltimo trabalho que eu fiz. Ele ainda está pouco divulgado, e isso é interessante também, porque eu ainda estou pensando nele. E é legal você ainda estar pensando em apresentar, porque às vezes você apresenta e acaba esclarecendo algumas coisas, né? Eu gosto muito de fazer isso. Independente de apresentar para alguém, o processo que eu vivo de fazer esses trabalhos todos é sempre de partilhar. Eu gosto de ouvir opinião, para mim é importante, porque eu acho que eu sou meio obcecada, não consigo enxergar algumas coisas sozinha. Então, quando eu partilho, normalmente alguma coisa vem do outro. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a Cláudia pelo convite e a vocês por estarem aqui nessa tarde chuvosa. Só quero dizer para vocês que eu vim, né? Eu sou uma pessoa motoqueira. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, e agora que essa chuva não passa? Eu peguei um saco de lixo de 200 quilos e me vesti nele. Vitória Maria, minha moto, vocês vão conhecer na saída, está ali. Com o saco amarrado. Porque e na a primeira moto que é até hoje, né? Não, você não vai ter outra. Eu converso todos os dias com ela. Filha, você não me abandona, que eu não tenho dinheiro para comprar outra. Mas aí, entrando no que a gente veio falar, eu trouxe especificamente esse trabalho, um só, mas a partir dele eu posso falar para vocês um pouquinho de como foi chegar até ele. Porque, na verdade, como a Cláudia diz, eu já trabalho há 20 e poucos anos com um trabalho maior, que é dele que vem todos os outros, que é o Antônios e Cândidas Têm Sonhos de Sorte, que tem a base de referência nas migrações e ocupação da Transamazônica e da Belém-Brasília, que são duas rodovias de integração que mudaram a fisionomia e a paisagem da Amazônia. E isso aqui é um pequeno marco para vocês entenderem como eu fui organizando essas viagens, essas idas para os lugares. Num primeiro momento eu tinha isso como base de referência, os lugares onde tinham maiores migrações, maiores índices. E aí depois de um certo tempo eu cheguei à conclusão de que a melhor coisa era eu ir para um determinado espaço e chegava lá, dependendo do que eu conversasse com as pessoas do lugar, eu resolvia o que fazer e foi assim Os primeiros 10 anos foram mais organizados, eu tinha um roteiro prévio, eu fazia contatos antes de ir, e depois eu comecei a me largar pela estrada. Quando eu comecei a me largar pela estrada, as coisas começaram a acontecer, obviamente. Porque vocês vejam isso daqui, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui são 10 mil quilômetros de estrada, né? E aí, quando eu comecei a me perder por ela, começaram a acontecer coisas. E uma das coisas, eu vou falar disso especificamente, porque reflete no trabalho final, que é o que eu vou mostrar para vocês, que foi Tucuruí. Tucuruí foi uma área que parte dela foi inundada, né, pelo lago, e junto com essa parte que foi inundada também uma parte da Transamazônica, que era o objetivo da minha pesquisa fotográfica. E eu fui muitas vezes a Tucuruí buscando algum remanescente, alguém que tivesse migrado, que tivesse tido a terra alagada na estrada e que tivesse migrado para uma das ilhas. Em 10 anos eu não encontrei ninguém. E ia fazendo, essas são fotinhas que eu fiz de 1994 para cá. Eu voltei acho que umas 3 ou 4 vezes lá, porque eu tinha algum incômodo naquele lugar. Eu não consegui chegar num primeiro momento ao que era esse incômodo. Eu fiz várias investidas. Eu comecei tentando encontrar esses remanescentes que eu não achei. Depois eu comecei um trabalho documental mais diretamente relacionado com o estado mental de uma parte das pessoas que ficavam nas ilhas, porque eles migraram para as ilhas, mas eles perderam tudo. E a perda daquilo que é material para um ser humano, não é incrível isso, porque você é capaz de enlouquecer se você não tiver nenhuma referência. O que mantém a gente lúcido, e eu só fui saber disso depois de começar esse trabalho, é justamente o que você tem do passado, que migra para o seu presente, que te dá base para caminhar para o futuro. O ser humano, ele não existe lúcido sem esses 3 tempos da existência. Se você perde um deles, você perde a referência. E o que aconteceu com Tucuruí? Foi muito incrível, porque boa parte dessas pessoas que vivem lá, elas perderam absolutamente tudo. Algumas perderam, inclusive, familiares. Isso não é dito, mas quando começou o alagamento, muita gente não conseguiu escapar. Então elas perderam todas as casas, com tudo que tinha dentro, e boa parte delas ficou sem nada. E eles migraram para um lugar que era o topo das ilhas, que também não tinha nada. E nesse nada eles começaram a se reconstruir, se organizar, mas parte deles enlouqueceu. E aí quando eu voltei, da terceira vez que eu voltei, eu encontrei o lugar onde eles eram tratados. E assim, eu fui numa sessão que tinha 85 pessoas. É claro que eu não mostro essas fotos porque não achei correta, apesar de ter autorização para participar das sessões, e isso me deixou muito impressionado. E foi aí que eu comecei a pensar que a imagem é uma forma de documento também, é uma forma de um documento afetivo daquilo que um dia você teve e que quando você perde isso, às vezes você perde uma parte desse passado. Muita gente me relatou que ficava muito triste de ter perdido a foto do pai ou da mãe, porque tem muito nordestino nessa área, e algumas dessas pessoas, a única fotografia que eles têm ou é do casamento, ou é do batizado, ou é da morte. Então, várias pessoas que eu conversei, porque eu sempre trabalho assim, eu sou fotógrafa, assumidamente fotógrafa, mas eu nunca desprezei a palavra e nem o texto, porque para mim isso é necessário, para mim. Eu acho que tem gente que se resolve bem só com uma linguagem ou com outra. Eu cada vez mais preciso de várias para dar conta do que eu vejo, do que eu sinto. Não consigo, há muito tempo, condensar isso que é a minha motivação só com a fotografia. Há muito tempo. Então, o trabalho sempre tem entrevista, tem a iconografia, que são as coisas que eu vou agregando, que vem deles, que eles me oferecem. E eu estou falando disso porque essas pessoas, especificamente, boa parte delas perdeu o seu passado. E boa parte enlouqueceu. Né? E aí foi muito interessante porque eu pensei em fazer isso nesse segundo momento. E quando eu fui para Tucuruí em 2011, eu fui com a ideia de dar continuidade a esse trabalho que eu tinha visualizado alguns anos antes. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Eu tive um convite de uma pessoa que... Eu coloquei essa fotinha aqui antes de falar do nada, porque a solução da imagem, como essas imagens vão começar a aparecer no meu trabalho sem ninguém, porque eu sou uma fotojornalista, eu trabalhei 30 anos em jornal. Todo mundo que trabalha em jornal, que trabalha com fotojornalismo ou com jornalismo sabe disso. A nossa matéria-prima é o ser humano. A minha sempre foi o ser humano, principalmente nas imagens, né? Só que em algum momento eu comecei a me desprender disso que era meu principal referencial, que era o meu outro, né? Porque também é mais fácil você lidar com aquilo que é semelhante. Então, hoje eu entendo por que a gente prefere trabalhar com as pessoas. A gente prefere porque é parecido com a gente, isso é natural. Chegou um momento que eu comecei a me deslocar e isso aconteceu ainda dentro do trabalho das estradas. Eu comecei nessa viagem para Lábrea, onde eu me identifico melhor, que eu comecei a sair do plano que eu sempre estive. Primeiro porque eu me perdi. Isso foi, é legal a gente se perder. E é legal também não dar certo. Porque se dá tudo certo, do jeito que a gente planeja, a gente faz só aquilo. E uma coisa que eu aprendi foi valorizar todas as perdas, porque elas sempre me trouxeram algum tipo de acréscimo depois. Às vezes, no primeiro momento, eu não percebo, mas depois aquilo vai se agregando. Então, depois de um tempo, eu fui me perguntar, mas como foi que eu comecei a me deslocar para essa paisagem e fazer dessa paisagem um sujeito tão, tão forte quanto eu tinha com as pessoas, com as entrevistas, com tudo muito bem identificado? E eu comecei a ver isso nessa viagem para Lábrea. E é interessante que é legal você trabalhar com negativo, porque você vai vendo o percurso, né, que você faz. E eu vi exatamente o momento da viagem em que eu me perdi. E como eu fiquei um longo tempo dentro, que é uma espécie de área alagada da Transamazônica em Lábrea, eu saí com um barqueiro e um meninozinho que conhecia todos os lugares. E teve um momento que o barquinho que a gente estava, o motor quebrou e a gente se perdeu. Nós ficamos quase um dia perdidos no meio da floresta alagada. Foi aí que eu comecei a fotografar, não tinha ninguém. Aí eu comecei a fazer umas fotinhas do lugar, da água. E foi nesse momento que eu percebi que isso era forte para mim. Me atraiu, achei interessante ter percebido isso. Em nenhum outro momento eu me lembrava dessa relação. Por isso eu deixei essa imagem para vocês, para a gente marcar um pouco isso. E aí deixa eu ver aqui o que tem. Tá? E aquelas fotinhas são de antes do que eu fazia lá. E aí a gente chega em Tucuruí. Nessa viagem que eu disse para vocês que estava tudo planejado para eu fazer, começar a fazer o documentário sobre a falta de sanidade do lugar. E usar isso como base de referência para um outro documentário nos moldes das estradas. Mesmo modelo de trabalho, entrevista, fotografia, tal. Cheguei, tive um convite para ir conhecer uma ilha, de uma pessoa que morava nessa ilha, me convidou para conhecer a ilha. Eu fui. Só que aí, a ilha, Tucuruí, é isso daqui. Tem um lado de lá e um lado de cá, né? Vamos supor, partam esse mapa, esses mapas absurdos, gente, sou eu que desenho. Porque quando eu começo uma viagem, que eu defino que o trabalho vai existir, aí eu começo a traçar um mapa, entendeu? Ele tem a ver com a realidade, mas ele não é exatamente assim o que é o mapa, entendeu? É uma tradução do espaço geográfico. Né? É uma tradução minha daquilo que eu, como tem aquele primeiro que vocês viram marcadinho, porque eu vou marcando os lugares, eu vou, as coisas e tal. E aí, nesse dia, eu percebi que tinha um trabalho ali na minha frente. Então, nos cadernos que eu faço de viagem anotando as coisas, tem esse mapa e eu reproduzi para cá. E o que acontece? Se vocês verem, pensem nisso como dois rios. Né? Aí tem o rio Tocantins de um lado e tem os afluentes do outro, partido ao meio, pelas ilhas. Eu sempre ia para o lado direito, vamos supor. Você chega no porto, bem ali em Tucuruí, tá vendo aquele negocinho escrito Tucuruí, ali é a represa. Tem um lado de cima e um lado de baixo. No lado de cima, que é onde tem as pessoas, tem braços. Quando chegava naquela bifurcação ali em cima, eu pegava para a direita. Dessa vez, um convite, a casa da pessoa era para o lado esquerdo. Totalmente diferente do que eu conhecia. Eu passei 10 anos indo para lá e eu não conhecia esse outro lado, porque o lado de cá é o lado mais habitado, que era o que me interessava, lógico. Aí eu fui. Fui no barquinho, perei, papapá. Daqui a pouco começa uma tempestade e no meio da tempestade eu enxergo as árvores, né? Que era uma coisa que eu não tinha visto dessa maneira ainda, porque eu ia para um lado onde todas elas já tinham sido retiradas. Elas foram retiradas no final dos anos 80 e início dos anos 90. Para esse lado que eu ia sempre, elas já não existiam mais. Então eu nunca vi, era uma ou outra, mas não um cemitério. E aí, gente, aí eu pirei o cabeção, como diz o caboclo, porque era outra história. Eu fui para a ilha, eu convivi com as pessoas lá, fiquei lá um período, continuei as entrevistas, mas aí as fotografias já não tinha mais ninguém. Foi uma viagem muito maluca assim para mim, porque efetivamente eu descobri que nesse trabalho o sujeito não eram as pessoas, o sujeito era a paisagem. E aí montei todo um trabalho, mudei tudo, fiz um outro projeto e aí toquei o barco. Foi quando fui tocando as coisas, participei do Arte Pará, aí tive uma verba que eles me convidaram para... Vou deixar um livro para você sortear disso. E, na verdade, eu comecei de uma maneira estranha, porque não é intencional, mas se vocês verem, as árvores, elas têm formatos humanos, de bichos, de coisas. Elas são sujeitos, né? E no final desse trabalho, no meio desse trabalho, eu encontrei essas arvorezinhas, eram várias. Mas o que aconteceu? Eu comecei também a fazer uma experiência nesse tempo com vídeo. E como essas arvorezinhas, elas tinham um movimento muito grande, porque ficavam na beira, eles usavam elas para amarrar barco. Então elas ficam parecendo que elas estão presas num lugar amarrada. E no videozinho, parecia que elas estavam se debatendo, gente. E era uma imagem tão forte que eu acho que eu fiz assim, uma meia dúzia de fotinhas e o resto era o vídeo delas se debatendo, porque eu pensei na hora, meu Deus, isso é um trabalho. Nunca vi uma coisa dessa. Aí eu fiz alguns vídeos e pelo meio da viagem, foi a primeira vez que eu fiz vídeo, tá? Eu não sei fazer. Vocês vão ver, porque eu vou mostrar, mesmo sem saber do jeito que tá, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essas filmagens malucas, mas é só pra guardar. Mas essas eu achei que tinha prestado. Só que eu estava no meio do rio, foi acabando o HD, né? Aí eu falei, gente, eu só vou apagar aqui umas fotos para continuar, né? Não tinha como voltar para a cidade, não tinha computador, disse, vou acabar com esse HD, porque eu não imaginava fazer vídeo. Aí o que que eu fiz? Inteligência rara, fui olhando, essa está desfocada, puf, joga fora. Essa, todos os vídeos eu joguei fora. Tudo. Por quê? O que que acontece com o vídeo, vocês sabem disso? Quando você começa, você filma, aí ele fica lá. Ele aparece como uma foto quando você vai passar. Só que ele fica meio desfocado, não é? Aí eu falava, tá desfocado. Pluf, te joga fora para desocupar o lugar. E no final eu fiquei satisfeita, desocupou muito lugar. Muito. Aí fiquei mais uma semana trabalhando. Quando eu voltei, cadê os vídeos? Baixa no computador, não tinha nenhum vídeo. Mas o que eu fiz? Eu fiz, eu tenho certeza que eu fiz. Aí um colega meu depois me explicou, disse, Paula, sua doida, o que você fez? Você confundiu o vídeo com fotografia. Fotografia não fica desfocada, vídeo não, o vídeo ele é assim, ele não é nítido quando você registra com a câmera. Ele fica meio esquisito, você jogou fora os vídeos, tudo. Ai, gente, eu fiquei numa frustração, falei, meu Deus do céu, nunca mais eu vou fazer nada igual aquilo, porque era uma coisa que estava lá acontecendo, entendeu? Não tinha mais jeito. Não, aquilo foi depois. Todos os vídeos que eu fiz dessas árvores, que era uma sequência de arvorezinhas amarradas, que parecia, olha, parece um pé de elefante, a outra parece uma aranha, todas com uma cara de uma coisa, mas elas se debatiam muito na água. Pronto, não tinha mais jeito, voltei, acabou. Fiquei com essas duas fotos, porque inclusive das outras eu perdi tudo. Aí eu fiquei ao longo de um período trabalhando, fazendo o trabalho para o Arte Pará, a Cláudia lembra disso, porque inclusive eu chamei ela para escrever a respeito desse trabalho. Para não ficar triste, já que eu tinha perdido tudo, eu pensei, bom, eu perdi, tudo bem. Mas ficou o sentimento daquilo que eu tive em algum momento. Eu sei o que eu senti, eu sei o que isso representa. Então, eu vou buscar um jeito de fazer com que isso retorne, mesmo que seja de outra forma. Aí eu criei esse trabalho que se chama Árvore desde 2013, que é exatamente isso. Eu peguei, elegi uma das duas únicas fotos que restaram e trabalhei com ela como um sentido de fazer com que ela se libertasse, já que o que tinha para mim posto em termos de imagem e de sentimento era um pouco a representação do que era aquela floresta, uma floresta totalmente destruída pelo homem, pela ganância, pela ambição nossa, né? E todas essas árvores que restaram, que acabaram, o trabalho maior se transformou num lago do esquecimento. E no final, do lago do esquecimento, que foi aquela primeira parte que eu mostrei para vocês das imagens feitas sujeito, eu retirei essas duas e especialmente uma para ser simbolicamente a minha relação de libertação com aquilo que não, que está irremediavelmente perdido. Então, a forma simbólica que eu encontrei de não só fazer uma libertação dela, porque não tinha mais o que fazer, mas da minha, talvez, da minha própria prisão. Foi utilizar uma imagem como referência e, simbolicamente, eu trabalhei com ela nos três níveis básicos que a gente tem de existência, que é da água, do ar e do fogo. Então, eu fiz as duas primeiras libertações simbólicas dentro do Arte Pará, que a Cláudia acompanhou um pouco, que está aqui um pouquinho para vocês entenderem. Eu construí, imprimi essa fotinha em tecidos que se transformaram em bandeiras, e eu fiz uma travessia simbólica, que para mim significava essa libertação pelo ar, e eu desapareço na Ilha do Cumbu, e elas também, porque elas se desfazem, é tecido, e quando o vento começa a bater, ela começa a se desfazer. Eu não sei se eu trouxe aqui alguma que... Fiz da água, porque ela se dissolveu na água, no vento. Essa travessia que eu disse para vocês, que para mim foi bem simbólico, porque efetivamente no final a libertação era minha, né? Era eu que precisava dessa libertação. Então foi legal porque eu consegui o barquinho, eu consegui montar com a ajuda da comunidade as estruturas para que as bandeirinhas ficassem lá, funcionassem, até desaparecer dentro do furo do rio. E isso me deu uma certa tranquilidade de saber que não estamos aprisionados eternamente, né? Nós fazemos também boa parte das nossas prisões, né? Se você não consegue sair delas com a chave, você pode sair pelo ar, você sai pelo fogo, você sai pela água. Às vezes a estrutura não pode ser modificada, mas você, interiormente, você pode se espalhar de outras formas. E você pode espalhar o que você pensa também de outro jeito. E eu acho que o desafio da gente que trabalha com a criação é justamente esse. É nos retirar das prisões, é abrir as portas dessas prisões, que são muitas no mundo que a gente vive. E a gente é muito limitado espacialmente para fazer isso. Mas ideologicamente, não. Ninguém manda na nossa cabeça, não há como. Por mais que a gente faça milhões de loucuras, e boa parte de nós faz. Mas há também como você se questionar e você questionar o outro a partir daquilo que você cria e que você pensa. Então, esse foi o meu sentimento e a minha vontade nesse trabalho. De uma forma ou de outra, ao libertar essa árvore por esses mecanismos conceituais que a gente tem, que são da existência, né? Que você existe porque existe o fogo, você existe porque existe a água, porque existe o ar, que é nela que tem todos os elementos que compõem a matéria. Que quando eu liberto essa árvore, que ela deixa de existir num espaço concreto que para mim era a bandeira, ela começa a existir livre num espaço que é o espaço de cada um. E aí eu peguei essa bandeira depois disso, e isso foram flores, joguei, fiz oferenda, fiz tudo que eu tinha direito, né? Atravessando na Bahia, para cima e para baixo, feliz da vida. E depois daqui, isso foi a entrada no Cumbu. Fiz algumas imagens também dessas travessias, delas se libertando, porque elas começam, olha, se você vê, ela começa a desfacelar todinha, até desaparecer. Tinha um lugar de embarque, depois vocês vão entender, se vocês quiserem podem entrar no meu site, porque aí tem o processo todo do trabalho, que na verdade foi um convite que eu recebi para mostrar o trabalho todo. Então eu criei estações de embarque, tinham várias estações de embarque, e uma delas era essa, onde eu chegava já sem a bandeira, né? E lá, isso já foi em Tucuruí. Aí eu me empolguei, né? Porque aí eu curti a história. Aí eu falei, não, gente, falta o fogo. Aí, como eu tinha escrito o trabalho no Marco Ferrezi e acabou dando certo, eu fiquei com uma verba para voltar a Tucuruí. Quando eu voltei, eu terminei o trabalho do Marco Ferrezi, mas aí eu comecei esse outro. Aí eu levei também uma bandeira, duas bandeiras também. E aí o que, que eu fiz? Eu pesquisei em várias ilhas, tentei lembrar de onde eu tinha feito aquela imagem e na ilha mais próxima eu ateei fogo nela. E aí ela desapareceu para sempre. E aí acabou. Só que eu tinha tudo isso espalhado, não estava organizado. Não dava para eu sair explicando isso para ninguém, porque quem ia entender esse processo todo? Aí eu me inscrevi ano passado no Seiva e a proposta era justamente essa, de fazer um folder, que é esse que eu vou entregar para vocês. Olha, quando ela queima, é engraçado, porque é diferente. E aí, gente, eu fico nervosa quando eu estou vendo a coisa acontecer. Aí eu perco parte das gravações, eu perco foto, é uma cagada, né? Mas enfim, faz parte, o que sobra é o que eu tenho que lidar. E também eu já antigamente ficava anoiada, meu Deus, eu perdi de novo isso. Aí agora eu já acho ótimo, perdeu é porque a gente perder, porque aí depois eu acabo inventando outra coisa a partir dessa perda, né? Aliás, boa parte dos trabalhos, como acabou? Cadê o resto? Eu não estou dizendo para vocês, eu perdi o resto das fotos, mas não tem problema nenhum, porque aí eu mostro para vocês agora os videozinhos experimentais que eu fiz. Porque aí, na verdade, o que aconteceu? Depois disso, eu juntei esse monte de videozinho que eu fazia, tudo amadoristicamente, da pior forma que vocês possam imaginar, mas eu tô curtindo fazer assim mesmo. Tá sendo interessante, porque é totalmente diferente, né? E tem coisas que é engraçado, com o tempo eu começo a ver que elas têm um movimento e precisam desse movimento. Eu não tinha esse entendimento antes. Eu só comecei a entender isso a partir desses vídeos que eu fiz e perdi. Aí eu já me deu vontade de fazer outros, entendeu? De vez em quando eu faço umas doidices, mas enfim. Tiro daqui, né? Como é que eu tiro esse negócio, meus filhos? Aqui, ESC, ó, do outro lado. Gente, qual é que forma legível o nome de vocês? Pode fazer aquela assinatura que eu não entendo. Porque a gente vai, conta 2 horas de atividades complementares de vocês, tá? Então, coloca esse PDTD no Matheus. E aí eu vou mostrar para vocês, vocês já sabem da história, aí eu vou mostrar os videozinhos que eu fiz de libertação. Nenhum deles está terminado, só o depoimento, porque o resto é tudo assim, eu fui fazendo para poder me organizar, entendeu? Eu me organizo e em algum dia, em algum momento, eles vão ficar finalizados, mas não tem problema, vou mostrar um pedacinho para vocês entenderem o circuito. Esse primeiro que eu estou mostrando para vocês foi o que eu gravei aqui em Belém, que é a primeira fase da libertação dela. Não era esse. Tá vendo como eu sou? Era esse daqui, ó. Isso tudo eu faço de forma totalmente amadora. são vários, eu não vou gastar o tempo de vocês vendo esse, mas é só para vocês sentirem que eu fiz esse percurso com ela sendo libertada pelo ar. Tem uns 5 ou 6 videozinhos que eu juntei. Isso aqui tá com música porque eu, na verdade, eu acho que eu baixei o vídeo errado aqui. Eu tinha até trazido para eles um condensado, mas na hora de copiar, eu copiei grande. Pessoa desastradíssima. Mas está tudo bem. É só para vocês terem uma ideia. Porque aí eu fiz várias, assim, porque eu ia e voltava. Né? Então, cada ida e cada volta era um filmezinho que eu fazia. No final, o Nando... Foram várias travessias, até tinha um. Aí no final eles estão... E aí a última fase da libertação que eu fiz lá em Tucuruí, que foi a do fogo, essa que eu apresentei como proposta pro Seiva, por isso está... Clica só em cima da tela. Que foi a parte do fogo, que é lá em Tucuruí, que foi feito. Será que eu fiz alguma coisa errada? Tá rolando. Aí esse eu vou mostrar todo, porque ele já tá mais curtinho, porque foi editado. Cortei o início, cortei metade do início. Esse, mas você viu ele inteiro, ele já começou aqui pela metade, só quis cortar. Aí esse, como vocês podem ver, é um registro da ação, né? Então eu ousei fazer eu mesma, até porque eu nem posso, não poderia pagar alguém para fazer isso, então eu mesma fiz, por isso que está todo tremido, todo balançado, porque sou eu e eu não sei ficar certinha, né? Não tem corte também, eu achei melhor assumir a precariedade do vídeo do que ficar fazendo emendas e edições. Então a única edição que existe aí é que eu cortei mais ou menos 1 minuto e meio do início, o resto está inteiro, né? Porque eu acho que a proposta é mostrar a ação. E aí um dia eu vou melhorar nesse registro de ação, daqui a 200 anos, mas não tem problema. E aí dentro desse trabalho também, que foi essa finalização que eu achei importante ter, até porque a partir disso, que é mínimo, que é uma coisa que eu não estava acostumada, que é trabalhar com uma única imagem como potência. Eu normalmente trabalhava com muitas, porque são trabalhos longos, de longos períodos, muita gente, muita coisa. Aí agora, não sei, eu comecei, não que eu tenha deixado os projetos de longa duração de lado, mas eu comecei a me desafiar a fazer alguns, como esse, que são mínimos, que às vezes é uma imagem só. Tem um outro que eu estou fazendo agora, também a convite lá do Prêmio Diário, que vai ser, são 3 imagens só. Mas é um trabalho que tem uma potência para ser discutida. Aí eu acho que essas discussões e que isso que você acaba, o próprio trabalho vai te mostrando que você não é exatamente o que você pensa e o que você faz não é o que você quer. Sempre. Tem uma hora que o seu trabalho, ele está muito além de você. Muito. Está sempre para lá de você. Eu hoje tenho a sensação de que eu estou correndo atrás do que existe, porque eu mesma não percebia algumas coisas que eu estava fazendo. Acho, inclusive, que até por desprezar alguns equívocos, por não estar atenta a determinadas perdas que hoje eu estou, né? Eu deixei passar algumas oportunidades do ponto de vista da criação, que hoje, de certa forma, eu tento recuperar, né? De outra maneira, a partir desses trabalhos que vêm surgindo, não é nem que eu queira, é que eles aparecem, né? É igual filho, né? Você tem. Às vezes você não decide ter, ou às vezes você decide, mas enfim, o filho nasceu, aí não tem mais controle. Né? E aí no final, para esse trabalho especificamente, eu vou ter que editar esses videozinhos, porque isso é um processo que eu não me deu vontade de fazer agora. Eu finalizei, que eu tinha que entregar pro como finalização do prêmio lá, né? Que eu agradeço inclusive a eles, o prêmio Seiva, que me possibilitou organizar isso de uma maneira que eu pudesse distribuir. E, na verdade, a ideia é que isso circule, porque vocês vão ver no próximo videozinho, que é um depoimento, isso circule em algumas instituições para pessoas que não são dotadas de todas as possibilidades que a gente tem, que são principalmente os surdos. Né? Então, ele tem uma parte do trabalho que é toda traduzida em Libras. Eu trouxe aqui um vídeo só, mas tem parte do trabalho que está sendo traduzido em livro para atender essa comunidade e também para atender as escolas, porque no final das contas é interessante isso, né? Cada trabalho tem seu lugar, sempre, vai escorregando para um lado, indo para outro, mas eu não sei se por causa do fato de ser um trabalho feito de uma maneira quase didática, ele acabou interessando, todos os trabalhos acabaram interessando muito a estudantes, a academia, tem várias teses de mestrado, de doutorado, trabalhos de conclusão de curso, algumas escolas que me pedem também, para que os alunos possam conhecer um pouco da Amazônia a partir desse trabalho, livros didáticos, enfim. Então, eu entendi que ele tem essa função e que algumas coisas eu preciso trabalhar justamente para atender a esse público que tem se interessado e que tem feito um bom uso desse trabalho. Né? E aí eu fiz o folder que foi distribuído, está sendo distribuído para as escolas, instituições, que eu trouxe para vocês também. E tem também, para finalizar essa parte, esse fechamento desse trabalho específico, esse depoimentozinho que eu já fiz em função também de procurar tentar deixar isso um pouco mais claro, o que eu senti de uma forma geral. Porque às vezes até falando você não dá conta, né? E acho que eu consegui resumir um pouco o meu pensamento nesse depoimento que eu posso partilhar sem estar presente. Quando eu conheci o lado de Tucuruí, as pessoas me chamaram a atenção. Famílias enormes, muitas crianças que brincavam nas águas do lago, misturadas com os troncos das árvores cortadas. Tudo, todos, meio submersos. Um lago monstro de grande. E as ilhas, nossa, mais de 1000. Como corpos mal talhados de terra, em trânsito pelo vento. Daí para frente voltei sempre, durante quase 20 anos, para esse lado. Buscando o quê? Nem sei. Até que em 2011, uma mudança de destino em um dos braços de rio por onde eu navegava, que fazem parte do lago, eu encontrei as árvores. A floresta fossilizada. Foi um susto. Troncos amarrados feito bichos. Bichos esculpidos em troncos. Troncos virando gente. Contornos de uma natureza afogada que parece um mapa da viagem humana por esse mundo. Será que a morte tem grito? E aí também assim, tem uma coisa que tem sido desafiadora para mim, que não sei mexer com todas as mídias e que antes também eu pedia muita ajuda, ah, escreve um texto para mim, ah, faz isso para mim, ah, não sei o quê. Aí agora também eu resolvi assumir a responsabilidade em fazer determinadas coisas, então o vídeo é torto, é mal editado, o texto não é perfeito, mas sou eu. É o que eu penso e ninguém tem que traduzir isso. Se eu não tiver condições de traduzir, quem vai fazer? As outras pessoas vão fazer outras traduções várias. Mas esse pensamento inicial é minha responsabilidade. E isso é uma coisa que eu não queria assumir durante muito tempo. Eu sempre pedia para alguém, ah, faz um texto de apresentação, que eu não escrevo direito, não sei o quê. Então agora é o seguinte, eu não escrevo direito, tudo bem. Eu não escrevo direito, eu não falo direito, eu não tenho uma dicção perfeita, eu não sou perfeita. Então, vai ser isso. Isso é o que eu posso dividir. E a partir disso que eu posso dividir, cada um faz a sua própria tradução e várias pessoas melhoram, porque, por exemplo, me ajudam a melhorar, me dão boas ideias de como consertar, de como corrigir. Mas eu também resolvi me responsabilizar por determinadas coisas, principalmente pela escrita de determinados trabalhos que eu sempre pedia para alguém fazer, em poucas ocasiões eu fiz, e isso está sendo um exercício para mim muito interessante, porque é um outro circuito de pensamento, você tentar colocar num papel, nas palavras, aquilo que você sente. E é engraçado, porque mesmo que seja de uma forma rudimentar, porque eu olho a minha escrita de uma forma muito rudimentar, às vezes eu pareço criança falando e escrevendo, mas é porque a relação que eu tenho com a fotografia, com a imagem, com os trabalhos que eu faço, de certa maneira, eu entendi, eu levei muitos anos para entender isso, mas ela é muito inocente. É um olhar de antes, né? Porque eu vivi essas coisas em outro tempo da minha vida. Então, uma vez um amigo meu me perguntou, mas Paula, por que as suas fotos, as pessoas são tão grandes? todo mundo tem um tamanho assim maior do que o normal. Eu falei, não sei, eu nunca pensei nisso. Aí depois, conversando, eu assisti uma palestra que era psicologia e imagem, uma coisa assim, e um dos tópicos que ele falava, que o palestrante falava, era justamente esse, de que a imagem traduz um pouco a sua relação com o outro do ponto de vista do tempo da idade. Então, no fundo, talvez, o fato das pessoas serem tão grandes, as casas são sempre grandes, é porque tudo isso que eu fiz num primeiro momento do meu trabalho estava muito relacionado com o que eu tinha das minhas memórias de infância. Porque eu vivi na Transamazônica, vivi na Belém Brasília. Tanto é que agora as imagens elas começaram a mudar um pouco, porque mudou o cenário. Né? Então, todos esses entendimentos a gente começa a ter. Tem um tempo para você conseguir juntar, né, essas fichas todas e procurar fazer uso disso, que você começa a entender sobre você mesmo, sobre o outro, sobre aquilo que você faz, para tentar ser útil, né? Porque eu acho que, na verdade, hoje, sinceramente, o sentido de qualquer coisa que a gente faça, para mim, deve ser o da utilidade, do ponto de vista total. Não só, não, é em tudo, gente. A gente chegou num ponto do mundo em que as coisas não vão mais permanecer desse jeito. Eu acho que a minha geração, que é a da Cláudia, nós não tivemos muita sorte em algumas construções que fizemos. Nós fomos muito inocentes com algumas coisas. Acabou. A gente está no meio do vendaval. E tudo que a minha geração pode deixar para de vocês, para as pessoas que são mais jovens, para as crianças, é mostrar para eles o que nós fizemos com esse mundo. Não tem mais jeito. Não sei se tem conserto. Mas, infelizmente, vocês vão herdar isso. E a única coisa que me resta fazer é mostrar o que eu consegui ter. Né? O que eu consegui absorver disso, que é a minha preocupação. Não é pessimismo, não fiquem tristes, porque há sempre uma possibilidade, né? Outro dia eu estava pesquisando umas coisas lá em casa, entrei, eu acho que não está aqui para mostrar para vocês, porque a gente não pode perder totalmente a esperança, mas a gente precisa ficar atento. Não há mais tempo para dispersão, viu, gente? Na minha opinião, eu acho que vocês estão num curso, já infelizmente não está aqui, uma fotinha do mundo todo. Ah, está aqui. Vocês estão num curso de arte, e a arte tem uma potência de modificação incrível, uma potência social, inclusive, que eu acho que esse é um grande momento que vocês têm para fazer as suas traduções, para fazerem as suas mudanças com instrumentos diferentes e com uma postura diferente da que a minha geração teve. Eu tenho 50 anos hoje e é lamentável que durante os últimos 40, a nossa geração, a minha geração, não contribuiu em praticamente nada para que esse planeta que a gente vê aqui, de longe, ele parece tão auspicioso, como dizem, mas não está. Eu acho que essa geração de vocês e as que estão mais para baixo vão herdar isso e vão ter também a responsabilidade de fazer as mudanças que vão ser necessárias. E isso começa, a universidade é um corpo fantástico para você começar a fazer, dar injeções, né? Porque isso vai entrando na sua veia e você vai buscando formas de utilizar isso, que é a grande e incrível capacidade humana de criar. Somos os únicos seres capazes de criar conscientemente e também de destruir. Então, até hoje a gente destrói mais do que constrói qualquer coisa. Mas eu acho que esse nível de destruição chegou a um tal ponto que agora está sendo necessário olhar de maneira diferente, e vocês estão tendo isso, vocês estão numa idade em que isso é possível. Né? Isso é muito legal, você saber que você tem idade para fazer as coisas, porque hoje, com 50 anos, eu sei que eu não conseguiria mais fazer o que eu fiz aos 20, aos 30. Eu não ia mais conseguir andar 100 km a pé no meio da mata. Não ia, acabou. Eu fiz isso quando eu tinha 20 anos. Com 50, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais físico para fazer isso. Então, essa dimensão da passagem do tempo é importante se ter, inclusive fisicamente. Você tem idade para fazer as coisas. Não é porque a pessoa envelheceu, não. Eu estou fazendo outras coisas agora. Eu faço tudo isso de outro jeito. Mas algumas necessidades urgentes, eu não tenho mais condição de fazer. Eu não posso mais ficar 2 dias sem comer ou tomar água como eu já fiquei. Meu organismo não segura mais isso. Então, tudo isso, ter a exata dimensão do que significa você ter a idade que você tem, estar no lugar onde você está, produzindo dentro de uma perspectiva de criação, que é isso que vocês estão tendo a oportunidade de ter, inclusive no curso de vocês, nos projetos que vocês encaminham. Vocês têm a possibilidade, a grande possibilidade de criar. E de criar de uma maneira mais produtiva, mais interessante, mais rica. Eu fico muito chateada quando dizem, ah, essa geração de hoje não quer nada, não sabe de nada, porque no passado não tem, não existe isso. O problema não é de vocês, o problema é dos velhos, somos nossos. Os problemas são nossos, não são de vocês. Vocês têm que ser municiados com coisas que façam com que vocês expandam aquilo que a gente começou e que não conseguimos terminar. Eu acho que a geração de vocês, ela é privilegiada sobre esse aspecto. Vocês têm informações, têm tecnologia e o mundo ainda está assim, tá? Por enquanto essa fotinha só tem 1 ano. Ninguém sabe como ele vai continuar. Mas vocês têm a possibilidade de, com a sua criação, mudar muitas coisas. Porque vocês têm idade para isso. Lembrando que você está caminhando, né? Você está trazendo o seu passado para o presente, para que ele te renove e te faça seguir para adiante. Era só. Aí eu vou dar para você isso aqui. Gente, tira aqui, Paula. Tem 2 livros aqui que vão ser sorteados. Cartas surgiram justamente, você viu no livro que tem na orelha, tem a primeira carta que eu recebi, que na verdade não é a carta que alguém me manda, depois começaram a me mandar. Foi um período do projeto das estradas em que eu fiz uma grande viagem, em que eu não fiz essa viagem para fotografar, eu fiz para recolher sonhos. Foi uma proposta dentro do trabalho, foi uma bolsa que eu ganhei de pesquisa, e que a minha proposta foi essa, de recolher os sonhos dessas pessoas que viviam nas estradas, esses sonhos escritos, e foi incrível. E é engraçado porque a gente, quando você tem algum tipo de formação, você fica meio brecado, né, de escrever, de não sei o que, aí tá errado. As pessoas que estão mais diretamente se relacionando com a natureza, com as coisas do dia a dia, elas não têm esse bloqueio. Eu cansei, aquela carta que está lá foi o que deu início ao projeto do lago, que me fez entender que Tucuruí não tinha que ficar junto com os outros. Porque aquele senhor, por exemplo, ele conta a história da vida dele numa página, de uma maneira claríssima, não é perfeito o português, mas não interessa. Ele consegue fazer com que você compreenda o que é a vida dele. Então, a partir daí, eu tenho muitas cartas que eu fui recolhendo, vários desses escritos, e que eu não utilizo diretamente no trabalho, porque tem coisa, gente, que a pessoa, inclusive, ela não entende, que por mais que ela está me dizendo que ela me autoriza a publicar aquilo, a veicular, ela não tem dimensão do alcance. Então, tem determinadas coisas que são de chorar, que é da vida muito íntima de alguém, e que mesmo a pessoa me autorizando, eu não me sinto à vontade, porque eu tenho certeza que a pessoa não dimensionou o que significa aquilo. Então, como é que eu mostro esse trabalho? Eu mostro ele em pedaços. Não está inteiro, você não vê todo o nome da pessoa, mas fazer que a escrita é diferente e tal. E isso foi muito rico para mim. Inclusive, isso foi uma das coisas que me animou a voltar a escrever e arriscar. Porque essas pessoas podem, porque eu não posso. Ninguém tem que ser perfeito, você não tem que fazer as coisas maravilhosas, ninguém faz tudo maravilhoso, a gente tem que arriscar. Né? E hoje, por exemplo, eu me sinto com 50 anos exatamente como eu tinha 5, pulando em cima de uma árvore, fazendo uma coisa de outra maneira, porque isso é pular numa árvore, é você colocar a sua cara a tapa. Tem muita gente que não quer, porque acha que chegou num determinado patamar, que não pode se permitir mais determinadas coisas. Eu cheguei justamente na metade da vida de um ser humano médio. Eu não vou viver mais 50 anos. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu me dou o direito de fazer isso. Eu não escrevo maravilhoso, mas eu escrevo do jeito que eu penso, do jeito que eu sinto. E se eu for pedir para alguém fazer isso, a pessoa não tem a obrigação de fazer essa tradução, né? Como eu disse para você. Então eu vou fazer esses meus textos em maluco mesmo, desse jeito. E de alguma forma isso vai ser útil. E as cartas, elas foram úteis para mim, porque elas me fizeram entender que eu estava me achando, né? Estava me achando. Por favor. A gente tem que se colocar do nosso tamanho, com um pouco de humildade, para entender que se um outro se coloca para você com tamanha liberdade, com tamanha generosidade, quem sou eu para negar isso a alguém? Né? O mínimo que eu posso fazer é dividir o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço com as outras pessoas, porque é uma maneira de eu retornar. E é uma maneira de existir também. Né? Então, as cartas foram fundamentais. As cartas não estão em lugar nenhum, até agora. A única publicada é aquela que você viu. E o que você deve também tá se perguntando é, porque lá no site tem um lugarzinho em que eu deixo a indicação de que no livro existia uma carta que eu fiz. Aí, esse livro só teve 500 exemplares, esgotou muito rápido. E aí eu tenho as cartinhas para quem me pede, eu mando a carta, porque a carta não está no site. Você tem essa cartinha, né? Pois é. Não, mas as cartas fazem parte do teu processo de trabalho. Isso. Dentro do processo de trabalho, elas vêm depois. Elas foram chegando, na verdade não tinha intenção de ter cartas. Só que elas começaram a chegar. Porque tem coisas que você não necessariamente vai mostrar. Isso faz parte do outro universo. Por exemplo, uma das cartas me fez mudar um trabalho inteiro. Uma única carta de uma única pessoa. Que foi essa do seu Chicória. Essa que me fez entender que o trabalho de Tucuruí, ele não tinha que fazer parte do trabalho das estradas. Não tinha. Ele era tão grande que ele precisava ser um outro trabalho. Mas eu só entendi isso quando ele me disse. E aí eu tive que me obriguei a reprogramar tudo que eu estava fazendo. E que bom que eu pude entender isso. Porque às vezes a pessoa que está criando, ela não está aberta para isso. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Porque às vezes, olha, eu já tive a oportunidade de ter ideias que vieram das outras pessoas incríveis, muito melhores do que as minhas, que me esclareceram muito e que me fizeram reduzir o tempo, que eu ia perder tempo fazendo algumas coisas. Mas aí eu estou aberta para isso. Se você não estiver aberto, nada te chega. Aí as cartas, elas estão dentro desse processo, das coisas que eu comecei a receber sem querer. Não era o objetivo. Eu acho que o que me prendi é o que prende a todos nós. É não ter conserto, né? É você ver uma coisa que não tem mais conserto. Que está irremediavelmente perdida. O que se faz com aquilo que está irremediavelmente perdido? O que você faria? Uma coisa que você perdeu, que não tem mais jeito. Mas que é muito importante para você. Isso é uma discussão que eu estou colocando nesse outro trabalho que eu estou fazendo agora. O que está irremediavelmente perdido? De que maneira você lida com essa perda? Então seria a sensação de estar impotente, de certo modo? Pelo contrário, é me recusar a achar que nada pode ser feito apesar de perdido. É justamente o contrário. Perdido seria só esquecer que eu tinha feito aquele trabalho, que eu tinha jogado fora os vídeos, que não tinha dado certo o que eu pensei. O mais normal, o mais cômodo seria eu esquecer. Eu não pude esquecer. Por não poder esquecer, eu criei uma maneira disso se transformar num outro tipo de trabalho, num outro tipo de comunicação. Então, o desafio para mim foi não aceitar a perda só como uma perda. Ela foi. E perderam-se os vídeos, e perderam-se as florestas, e perdeu-se gente, perdeu-se tudo. E aí, como tudo se perdeu, a gente não faz nada e tá tudo certo. Essa perda surgiu uma oportunidade para de questionar, inclusive, o que é perder. O que é perder? O que é que não tem mais jeito? E por que é que não tem mais jeito? Agora eu criei uma delegacia de coisas perdidas. Ela vai já estar em prática a delegacia. Eu vou avisar para vocês quando ela estiver funcionando. Não, porque a gente você vive num sufoco, né? É uma coisa que nada, tudo você vai fazer. É um monte de burocracia, é um monte de coisa que não tem mais jeito, é um monte de gente dizendo que não pode fazer desse jeito, tem um monte de papel para você preencher, tem um monte de coisa para você dar conta. E daí? Você vai, por exemplo, numa delegacia. 90% do que está lá não tem jeito, não quero nem saber. O cara vai lá, ele diz, você diz tudo que aconteceu, ele registra e pronto, bota em vira um processo. Então, para mim, é um desafio aceitar a perda, mas não jamais me conformar com ela. Do ponto de vista da ação, não da coisa perdida, mas da ação possível. Porque eu acho que se a gente se acostumar com tudo que estão nos tirando, a gente não vai virar mais nada. E esse é um processo, às vezes, muito obscuro, muito lento, muito pouco visível, porque a gente corre muito, a gente está muito cheio de muitos sons e muitas coisas, e tem algumas delas que elas vão desaparecendo. E quando você vê, elas deixaram de existir. E o que deixa de existir, às vezes, é a essência. Eu acho que esse é um cuidado que, principalmente a gente que lida com muita tecnologia, que tem uma vida urbana, né? Porque é onde tudo isso começa a se espalhar e também se desencontrar. Eu acho que a gente tem que estar mais atento para essas coisas. Hoje, ano passado, eu tomei a decisão de sair de um dos trabalhos que eu tinha, porque eu passei quase 30 anos assim, trabalhando 15, 17 horas por dia. E foi uma decisão difícil, mas planejada durante um longo período. E foi muito engraçado, porque no primeiro mês, eu comecei a notar que no percurso que eu fazia para o meu outro trabalho, tinha um monte de árvore. Eu não via, porque eu só via as casas, eu não via as árvores que nasciam de cima das casas. Eu não via nenhum dos detalhes das casas. Porque eu passava de moto, eu não ia a pé. Então, se eu estou dirigindo, eu estou atenta na direção. Eu não estou vendo quase nada do meu entorno. Quando eu começo a andar a pé, eu começo a ver outras coisas, outras pessoas. Eu comecei a ter plantas na minha casa, que é uma viagem, né, gente? Pelo amor de Deus, você ter uma planta é uma coisa que todo ser humano devia ter. Uma planta que seja. Porque ela é uma comunicação direta com uma coisa que a gente vai perdendo ao longo da vida. E hoje eu observo a planta, eu vejo quando ela começa a nascer, é tão bonitinha, as bichinhas, folhinhas lá por dentro. É engraçado, né? Como tudo no planeta que nasce, a gente é tudo igual, assim, não tem muita diferença de uma planta, um homem, um bicho, porque a natureza é uma só. Você vê a plantinha, eu estou com uma lá em casa que eu acho tão interessante. Ela vem toda de dentro, tudo vai protegendo a pequenininha que está no meio. Aí vai crescendo, crescendo, aí as grandes vão morrendo, as folhinhas, tudo natural. Tão natural que a gente não vê. Eu fico parecendo uma velhinha falando disso, mas é porque eu passei 30, 40 anos da minha vida sem enxergar essa passagem do tempo, que é necessária. É necessário, inclusive, você parar um dia, sentar numa praça, ver o sol se pôr, por mais ridículo que isso possa parecer, que alguém te diga, não é ridículo, não é perda de tempo, porque você pode ter uma boa ideia, você pode ter uma boa solução, você, na pior das hipóteses, você vai ter uma energia muito bacana, que a gente precisa. Porque a gente é bicho igual a todos os outros. A gente só se acha, né? Mas, no final... Nós temos as mesmas necessidades que todos os outros bichos, eles todos estão fazendo isso. Só a gente que não está, é por isso que a gente está, se ferrando. Mas, enfim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Eu só queria falar que eu sou super feliz de estar aqui. Que ótimo. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, crianças. Surgir de perceber várias coisas no teu trabalho, que eu só ouvia falar, que eu só ouvia de longe, né? Principalmente o modo como tu deveria falar do teu trabalho, eu acho muito legal, muito legal. E outra coisa, né, reforçar essa tua preocupação, né, da potência criadora do pesquisador em arte, uhum. Que é uma coisa que vem me inquietando. Ótimo. Né? Tem sido uma das coisas que eu mais tenho me preocupado com relação à minha pesquisa atual e de como surgiram, por exemplo, relacionado a isso, né, a coisa dos elementos e do mundo, sabe, do jeito que tu falaste, sabe, de como esse caminho, né, agora você está delirando, né? Mas ela é ótimo delirar, gente, delírio é fundamental. Você delirando. Não existe razão sem delírio. Algum desses filósofos já disse isso. Eu me peguei pensando na potência criadora do próprio trabalho. Exatamente. Eu acho que essa provocação que tu traz para a gente é muito importante. Eu agradeço muito assim. Eu agradeço muito a vocês, porque na verdade quem aprende no final muito mais do que vocês sou eu. Inclusive aprendo a me colocar, aprendo a falar, isso é um exercício necessário, gente, você se colocar para o outro. Então eu agradeço muito a escuta de vocês, eu sempre procuro atender esse pedido, porque para mim, na verdade, é um grande exercício, porque a gente quando está criando, eu sou meio doida, né? Eu penso a coisa, parece que uma frase ela atropela com a outra aí. E nem é sempre que eu consigo me expressar bem, por isso eu comecei a gravar alguns depoimentos, porque eu acho que fica mais claro. Então, para mim, é um grande exercício ter a escuta de vocês e quem agradece sou eu. Eu queria fazer uma última pergunta, na verdade, uma última pergunta que é muito importante para o projeto, que é como é que observa essa relação entre os personagens, né? Não só personagens, mas as pessoas. Pessoas. Como é que tu olha essa relação deles com o que a gente aprendeu ao que era a paisagem? E como é que tu observa essa relação entre paisagem e os personagens se colocam para o trabalho? Que ótimo que você fez essa pergunta, porque tem uma coisa que tem me deixado profundamente gratificada depois que eu entendi o que isso significa de rico e de grande para essas pessoas. Eu estou no lago de Tucuruí, né? Aí eu converso com a árvore, vejo aí nos retornos, eu disse, Seu Tomé era o barqueiro que sempre me acompanha. Seu Tomé, vamos passar naquela árvore, tal, ver como ela está, e passava. Até um dia eu perguntei para ele, Seu Tomé, o senhor acha que eu sou doida? Porque eu fico conversando com essas árvores, né? Seu Tomé disse, dona Paula, imagina. Aqui todo mundo é assim, a gente conversa com as árvores. A gente conversa com as árvores, a gente conversa com os peixes. A senhora sabe, quando a gente conversa, as coisas ficam próximas da gente. Olha a sabedoria. Tá? Esse homem, Seu Tomé, um excelente barqueiro, ele mal tem a alfabetização. O entendimento do que é não só uma paisagem, mas o que é existir para essas pessoas que estão mais próximas da natureza e dessa paisagem, para mim, ele é muito mais grandioso e menos, como é que eu vou dizer, restritivo do que o que a gente faz. Eu acho que a nossa leitura é restritiva, né? Porque a gente tem um preconceito muito grande com algumas coisas, a gente é criado num mundo, esse mundo urbano me perturba cada vez mais, porque eu acho que ele é dispersivo, e essas pessoas, elas não têm essa dispersão, elas estão diretamente ligadas com tudo que existe mais importante na face da Terra, que é a vida, só isso, não tem complicação, é simples. Integrados, né? Aí você sabe que eu comecei a fazer um glosário. É interessante, porque, por exemplo, como a fala das pessoas, às vezes você não consegue entender. E como eu trabalho com entrevista, Às vezes eu consigo anotar. Eu anoto até por neura, porque eu já perdi assim, viagens inteiras de perder a fita, né? Eu sou do tempo da fita, tá, gente? Desculpa aí, né? A fita, né, caríssima? Cassete. Então, tudo isso. Então, com medo de perder algumas falas, eu anoto também. Mas é interessante porque eu consigo entender porque eu ouvi, mas tem, se você for colocar no vídeo do lago, tem algumas falas que você não entende o que eles estão dizendo. E tem algumas palavras que são criadas por eles para fazer a tradução daquilo. Por exemplo, você ouve falar de Tucuruí, você ouve falar do paliteiro, né? Porque é a paisagem de quem enxerga do alto, de quem passa. Você pergunta para eles o que é aquela floresta alagada, eles vão te dizer que é o pausaço. Sim, porque é o pausaço, tá? Ele está de frente para aquilo, ele não está do alto, ele não está do lado, ele não está passando, ele está de frente. Então, é um pausaço, não é um paliteiro. E tem várias outras coisas que são assim, eu fui pontuando algumas palavras que são criadas para uma determinada finalidade, que é para identificar essa paisagem, essa relação com o espaço, com o outro, que é um dialeto. Sim, exatamente. Marcam o tipo de relacionamento. Né? Eu chamo de paliteiro porque eu passei por lá e vi de avião. O paliteiro realmente parece um paliteiro. Mas se eu vivo lá, para mim é um pausaço. Eu estou ali abraçando aquilo. Eu estou dentro, eu não estou fora. Eu não estou sobrevoando, eu estou dentro. É outra... Tanto que antes eu fazia milhões de roteiros, milhões de planos nas coisas, eu acabei com tudo. Vou para onde? Para esse lugar? Pá! Aí eu chego lá. E olha, a gente quer dizer para vocês que depois que eu acabei com o meu roteiro, ficou bom demais o roteiro que me criaram, olha. É claro que eu não estou aconselhando vocês a saírem por aí loucos na vida, não. Mas é ter um planejamento mínimo, mas desse planejamento também se permitiu estar. Né? Deixa as brechas. Eu me surpreendi de um projeto. Bom, primeiro eu queria agradecer ele. Bom, já acabou. Pode falar. Você quer fazer a presença de vocês. Muitíssimo. Agradecer a Paula, a disponibilidade dela do tempo, porque a gente sempre. Mas a gente é rico de, como diz, admita, né? Rico de saúde, rico de coração. Rico de ideias. Rico de ideias. E aí eu queria agradecer a presença de vocês. A gente vai fazer o mês que vem com a Lúcia Gomes. Esse período agora são só as mulheres. Que a gente começou. Vocês vão adorar, não podia, a Lúcia não estava aqui. Aí tinha o outro menino, os meninos do Labicarte, porque na verdade são pessoas que têm essa relação com o lugar. E a Lúcia veio a semana, no outro mês, e acho que a gente vai até, se não me engano, acho que até junho, eu tenho que ver lá no cronograma da gente de trabalho, mas até junho eu acho que tem ainda, preciso ver, só lembro que o mês que vem é a menina, porque eu tô, acabei de dar aula e eu também ainda... Ela não é mentira, ela sempre foi assim. É perturbada, não tem. Acho que meia metade. Então, aí, poderia agradecer vocês, convidar vocês para vir de novo, né? Chamar os outros meninos. E agradecer a Paula, né? Imagina. Agradecer super. Um prazer. Pra gente, imenso. Assim, não só pro trabalho, né? Mas eu acho que a troca, acho que compartilhar, eu acho que é grande. Acho que é o processo de ensino, de compreensão, eu acho que ele se dá a partir dessas conversas, assim, que às vezes... Que é isso, né, que ela fala, né? Quando você fala, na verdade você começa a articular várias coisas que e às vezes descobri, às vezes você falando... Eu às vezes, você sabe que às vezes eu me ouvindo, eu entendo o quanto eu sou doida, eu digo, meu Deus do céu, perdoai, Senhor, tenha piedade de mim, me bota no eixo. Então, e você sabe que isso é um exercício que às vezes eu faço em casa, de falar comigo. Ah, mas eu falo. Para me ouvir. Para me ouvir. Os papos comigo. Bater um papo com você para você se ouvir. Alto diálogo. Que eu... Entendeu? E quando você está falando com o outro, gente, quando você está falando com o outro, a gente não está se ouvindo. Não, a gente só escuta. Ou a gente não escuta o outro e só fala, mas também a gente não se ouve, então a gente não faz a coisa nenhuma. Entendeu? Então é bom. Recomendo que vocês conversem com vocês mesmos. Não, e tem uma coisa que é bacana que é gravar. Sabe o que é essa pessoa de gravar? É legal gravar. Eu estava dando aula para a turma deles. Aí eu estava escrevendo a tese, né? E aí o que aconteceu comigo? Aí de repente dava uns telecuteco na cabeça. De repente eu tava falando com eles, aí gente, me consegui assim, que eu não podia parar para escrever, porque tava no processo da aula. Aí eu comecei a gravar minhas aulas, porque minhas ideias brilhantes, às vezes elas surgiam naquela hora que você estava falando. É muito engraçado isso. Porque você está justamente pensando como é que você. E eu tenho dificuldade para escrever, né? Problemas gravíssimos para escrever. Então, hoje é tudo gravado, meu pai, não pode.